porque em ti eu encontrei tudo que eu sempre quis. Pelas bênçãos de tua mão, pela prece respondida, sei que tenho teu amor, nada peço mais na vida. Por tanta paz que sinto em mim, pela graça que me alcançou, por teu amor que não tem fim e a fé que em mim brotou. E a grandeza em perdoar, e a constante sensação de alegria e bem-estar, pela tua proteção, pela água e pelo pão, e o desejo de servir que arde em nosso coração. Alcançou por teu amor sem fim e a fé que em mim brotou.